É 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse é Bom Dia, iniciando as transmissões aqui do Jogo do Brasil. Isso mesmo, Brasil e Nova Zelândia, pela última fase, último jogo da primeira fase aí das Olimpíadas. Brasil já classificado para as quartas de final, depois de duas vitórias seguidas, contra o Egito, 3-2, e contra a Bielorrússia, por 3-1, que foi um jogo bem massa e bem emocionante, apesar de dizer só retranca, mas é isso aí, Brasil, Brasil, Brasil, vamos lá, hoje Brasil e Nova Zelândia, daqui 15 minutinhos vamos começar aí o jogo. Então fique esperto aí, a gente tá aqui com um telão montado aqui no palquinho, se você estiver por aí na Federal, por aí no Tijuco Preto, por aí. Chega aí, vamos assistir o jogo, vamos tomar uma cervejinha aí nessa quarta-feira de manhã. Estou aqui com o Russo, diz aí, Russo, o que você acha do jogo de hoje? Olha, tô esperando um bom desempenho do Brasil, é claro, né, aqui com Neymar, vamos ver se o Ganso começa ou não a partida, mas... Não gosto muito do Neymar, mas na última partida ele arrebentou, né? Fez um golaço de falta, foi lá o Hulk, deixa que eu bato. Não, na segunda foi lá Neymar e caixa para o Brasil. E a felicidade, né? Que hoje a gente está tranquilo, já estamos classificados, né? E estamos confiantes também, né? Estamos confiantes, vamos ver. É nóis, daqui a pouco a narração. E quem quiser, cola aqui, toma uma cerveja, trocar uma ideia, assistir o joguinho. Tá rolando um telão ali embaixo, é nóis. 96.1. É isso aí, vamos de som. Daqui a pouco a gente volta oficialmente direto de Londres para vocês. We'll be right back.

assim eu ia me chamar. Tem quanto corri a barca, me chamar. Tem quanto corri a barca, me chamar. Tem quanto corri a barca. Por minha cabeça não passava, só, somente só. Assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só. Assim vou lhe chamar, assim você vai. É isso aí, torcida brasileira. Começamos mais uma jornada histórica. Terceiro jogo da fase de classificação, futebol masculino, Olimpíada de Londres. É claro que o jogo não é em Londres nem em Newcastle, mas tudo bem. O goleiro dos caras é o O'Keefe, eu acho. E aí vai ser dada a saída com Smeltz e Rojas no meio. É isso aí, começando mais uma jornada. O que você espera do jogo, Massacration? É isso aí, Laurindo, bom dia, bom dia. É isso aí, Brasil já classificado, né, para as quartas de final. Mas ainda não garantido em primeiro necessariamente. Desculpa. Mas isso aí, mas então estamos esperando um jogo tranquilo, né? Eu acho que é provavelmente a Nova Zelândia que vai vir para cima, né? Não sei como é que tá a situação dela. Mas eu imagino que ela esteja precisando pelo menos de um empate, né, aí do Brasil, para conseguir se classificar. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. É isso aí, mais visitas aí na, na nossa rádio. É isso aí, começamos então com a Nova Zelândia tentando o ataque. Como disse o Massacration, a Nova Zelândia começando as ações ofensivas. E vem aí o Lucas, levou uma porrada agora o Lucas. Oportunidade para o Lucas jogar no lugar de quem que estava jogando mesmo com a 10, o Oscar. Acho que o Oscar foi poupado. E o Lucas dessa vez vai jogar para ser testado aí, quem sabe aparecer como uma opção, grande jogador, assim como o Oscar. O Oscar destaque no último jogo também. Quem não sai do jogo é o Neymar, né? O Neymar continua, a maioria do pessoal continua. O Rômulo saiu para a entrada do Alexandro, né? E também o Rafael saiu para a entrada do Danilo. Então um time um pouco renovado, olha só, Alexandre, belo toque de peito. E é isso aí. É, o nosso comentarista russo. Russo tá. Como que tá a ressaca hoje? Ferrou, bebeu muito ontem no Castro ou não? É, porque não dá pra gente mandar você pra Inglaterra. Elas enchem a cara toda hora, né, cara? Já babou no manto da rainha. Já ferrou, já ficou, acho, tentando procurar a Hermione House, ela morreu. Certo, eu tô avisando o russo agora que a Hermione House morreu. Não adianta ir pra todos os bares de Camden. Você não vai encontrar ela. E aí chegando a alegria chega ao estúdio. É isso aí. Aí... O Brasil tenta tocar a bola no... Rolando. Então tá rolando a gravação, sim, é isso aí. Então essa minha falha vai ficar gravada pra sempre. Ó o Neymar, vamos ver. Ah, tentou um passe capcioso aí. Não rolou, mas a bola continua com o Brasil. Jogador que é o número 15, Alexandre. Vai tentar o cruzamento, olha só que boa jogada. Pode ser agora. Nova Zelândia retoma a posse de bola, mas foi uma boa jogada do time brasileiro que já retoma a posse de bola na intermediária. É isso aí, Brasil. A torcida em peso aqui na Inglaterra. Aqui na Inglaterra não, porque nós estamos em São Carlos, a gente só teve verba para mandar o russo. Verba para mandar o russo e seu enorme fígado. É isso aí, olha só que boa jogada da seleção brasileira, pode ser agora, eu tô achando que vai ser agora. Bela jogada em todo dentro da área. Agora sobrou de novo. Bela abertura na esquerda com o Marcelo. O Marcelo vai tentar cruzar, não cruzou. Aí a jogada, olha só o drible do Neymar. Nada disso, retornaram pro goleiro. E aí a Nova Zelândia tenta fazer o ataque. Enquanto isso a gente vai tentar conferir aqui. Tentar conferir aqui como que tá a tabela. Lembrando que hoje tem a volta da Sul-Americana, né? Jogos do Palmeiras e do São Paulo, aqui do estado de São Paulo. E é isso aí. É, não tenho aqui. O fato é que o Brasil continua tentando encaixar uma jogada pelo lado esquerdo de novo. Lado esquerdo de novo. Também o Hulk não está jogando, quem está jogando é o Damião. Olha só que boa jogada da seleção brasileira. Pode ser agora, é gol. Não, estava impedido. Vamos ver, tava lá um meio metro à frente. É isso aí, mas já foi uma boa jogada da seleção brasileira, hein? Claro, Neymar chegou ali, chegou bem colocado e viu que mesmo estava um pouquinho na frente, mas conseguiu finalizar e finalizar bem, né? Neymar se mostrando um bom finalizador nessas Olimpíadas, surpreendendo a todos nós, né? Porque o desempenho anterior dele aqui no Brasil não tava lá essas coisas. Parabéns aí pro Neymar. Mas eu acho que o Neymar aprendeu a fazer gol. Chegou uma hora que falaram pra ele que ele, ou ele começava a fazer gol, ou o grande futebol dele não ia render. Eu sou fã do Neymar. É lógico que o cara é meio estrelinha, é claro que o cara é meio mascarado. Normal, o cara joga pra caralho. Eu sou fã. Eu acho que é o futebol que tem que vingar no mundo. Que se o futebol ficar só colocar a bola na área pra um mondrongo enorme, cabecear pra dentro, aí daqui a pouco não vai dar mais pra assistir o jogo, cara. O jogo tem que ser essas Neymarzinhas mesmo. Pra frente, sempre pra frente, é lógico. Brasil, Brasil, Brasil. Rádio Livre Capivara. Com o Brasil, sempre. O Brasil sempre, narração criticofanista. Certo? Lembrando que enquanto o Brasil tá jogando, todos os servidores federais quase estão em greve. Certo? Então é isso, é criticofanista. Não é por causa da seleção joga melhor ou pior que o país. Tá, o cara tá com seus problemas resolvidos, pelo contrário, né? É isso aí. Ô Russo, quantas árvores são derrubadas na Amazônia pra cada jogo do Brasil de 90 minutos? Fala aí pra mim. Olha, não sei assim ao certo, mas é um número muito grande, viu? Eu não sei dizer ao certo. Mas é isso, né? O futebol é sensacional, velho. Esporte é sensacional, né? A gente tem que... Olha lá, Neymar. Não aconteceu nada, né? Mas infelizmente não finalizou bem. Mas futebol é sensacional, né? Esporte é sensacional, tipo. E por mais que aconteçam muitas dessas coisas assim, é super gostoso de assistir, né? E é super gostoso torcer pro Brasil, não deixando de saber que as outras coisas estão acontecendo, né? Mas voltando pro jogo aí. Futebol é muito legal, mas o Tuiuiu tem que continuar voando no Pantanal. Não vai, mas tudo bem. É isso aí, galera. Otimismo no futebol, pessimismo na política é, infelizmente, a nossa vida. Olha só a Nova Zelândia. Mas pelo amor de Deus, galo garotão, vocês são muito ruins, Nova Zelândia, pelo amor de Deus. Aí vai o Neymar, olha só. Pode ser agora, que bela jogada o Neymar. O juiz deu... podia ter passado a bola antes, mas o drible que ele deu na intermediária foi lindo. Olha só, vamos ver o replay. Já era o jogador. Se fosse rugby, o cara já tinha agarrado o Neymar. Mas, o cara pensou que era rugby, nem no rugby segurou o Neymar. Joga muito, meu amor. Vixe, velho, só isso que eu falo. Vixe! E aí vai, Neymar com aquela risadinha dele, meio mascarada mesmo, como eu digo. E é falta. É falta, vai levantar a bola dentro da área, eu acho. pode ser uma grande jogada para o time brasileiro. A linha de impedimento formada pelo time da Nova Zelândia, o time oceânico, né? O time da Oceania, oceanista, sei lá. E o Neymar vai colocar a bola dentro da área ou quem sabe tocar de lado para armar a jogada. Vamos ver aí, olha só, tocou de lado, colocou a bola, mas muito telegrafado esse passe. Aí pode ser ainda assim uma boa jogada. O Sandro, ó, conseguiu manter a posse de bola. Ixi, agora tentou fazer uma jogada de efeito, não deu certo. E a bola vai sobrar pro time neozelandês. Aí, falta, Barbarossas. Olha só, o que, que tentou fazer o Sandro? É, a gente sabe que ele tentou fazer e sabe que não conseguiu. E nesse esquema ele deu a bela de uma sapatada no Barbarossas. E aí a torcida brasileira, né? Os caras vão lá, lá em Londres, enchendo a cara junto com o Russo. E aí o time brasileiro, olha só, sobrou pro Neymar. Pode ser uma boa jogada. Agora foi falta de novo em cima do Neymar. Dessa vez ele não foi fominha, mas também não acertou o passe. Então não adianta tanta coisa, mas já adianta, lógico. É isso aí, tem que ser pouco. Não pode ser tão. Não pode ser individualista, tem que jogar para o time. E vamos ver aí a falta pro time brasileiro. Quem sabe agora, se o jogador é o Danilo. Vai alçar a bola à grande área. Autorizado. Muita concentração para Danilo. Neymar já sai da bola. Vai lá Danilo. Na barreira. Que coisa feia, meu filho. A bola sobrou ainda na esquerda. Com o Alexandre. E olha só, conseguiu se livrar. E escanteio para o time brasileiro. É isso aí, Brasil nesse primeiro tempo atacando 10 minutos do primeiro tempo, 0-0, um gol impedido do Neymar. É isso aí, agora uma chance real de aí, mais uma chance pro Brasil fazer um gol. Escanteio do lado esquerdo do campo. Vamos ver se é o Neymar que vai bater. E é ele mesmo, ele tocou curtinho, a bola tá entrando na entrada da área, voltou para Neymar. Neymar vai tentar fazer um cruzamento, cruzou para a área, bate cabeçada, a zaga do Nova Zelândia tirou. É isso aí, mas a bola ainda tá viva ali no meio de campo com o Brasil, recua para a defesa. O Brasil se rearmando aí, Nova Zelândia fechadinha, todo mundo no seu campo de defesa, jogou pra cima pro Marcelo, Marcelo tá vindo pra cima, tenta fazer um drible, toca muito bem tocado para Neymar, Neymar vai fazer o lançamento, invade a área, cruzou de bicicleta de vôlei, quase que o Neymar mete uma bola de vôlei, hein, entendeu? Não, mas não, ele não fez o cruzamento? Não, ele que chutou mesmo. Olha só, ia ser um golaço, hein? Pelo amor de Deus. É, isso aí, Neymar tá solto nesse jogo, hein? Fazendo drible e tentando meter gol de voleio. Vamos ver isso aí. O goleiro da Nova Zelândia está cobrando o tiro de meta. Isso aí, a bola tá um pouco viva aí na área de defesa do Brasil. Nova Zelândia tentando entrar, mas eles... estão com muita dificuldade mesmo de atacar, muita dificuldade de defender. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, hein? Eles estão lá, Nova Zelândia tocando a bola no campo de defesa, tentando armar uma jogada. É isso aí, jogou aqui pelo lateral esquerda, tenta avançar. Procura um, manda pro meio. Hockey, McGarris, Newells tentou de novo para McGarris. McGarris vai tentar fazer coisa, mas não deu. É isso aí, Brasil desarmou o ataque da Nova Zelândia. Vamos ver agora se o Brasil consegue ir pro contra-ataque, mas foi falta. Uma entrada perigosa ali do Nova Zelândia. Quebrou o jogador 14 nosso, o Danilo. É, o pessoal tá muito acostumado com o rugby mesmo lá na Nova Zelândia. A gente sabe que a Nova Zelândia é uma grande potência do rugby. E nenhuma não chega a ser uma potência no futebol, nem na Oceania, que tem 4, 5 países que não jogam nada. É isso aí, a torcida tá gostando do jogo, fazendo a rola em Newcastle. É isso aí, o jogo tá acontecendo lá em Newcastle. E o Brasil cobrou a falta, mas a falta foi cobrada aqui no campo de defesa. Brasil tocando a bola devagar, procurando um lugar para entrada. Um lançamento longo, vamos ver para quem que vai. Vai para Marcelo, Marcelo Neymar tentando. Não é o Neymar. Alexandre com a bola, voltou. Bola no meio de campo aqui e recuou para o zagueiro ali. Vamos ver, Brasil tentando recomeçar, reconstruir a jogada aí, vamos ver. É isso aí, Brasil vem tentando uma enfiada de bola, mas azar da Nova Zelândia tira. É isso aí, 14 minutos do primeiro tempo, 0-0, Brasil já classificado para as quartas de final, hein? Então o Brasil tá jogando com a tranquilidade. Nova Zelândia também aparentemente não tá muito nervosa, né? Não sei como é. É isso aí, agora um lateral aqui no meio de campo para a Nova Zelândia. Vamos ver. É isso aí, Hogg. Hogg cobre a lateral, volta para a zaga nova zelandense. E se eles vão tocando a bola, tentando entrar, vamos ver. O Brasil tá marcando bem até a saída de bola aqui, né, Leandro? Assim tá sim, o Brasil tá dominando amplamente o jogo, não tem muita coisa não, é, acho que é. Se não acontecer nada de nenhuma novidade, é uma questão de tempo para sair o gol brasileiro. É isso aí, Brasil tocando a bola na sua área de defesa. Estamos aqui com o Thiago Silva, nosso capitão. Tocou aqui para Lucas. Lucas tentou uma enfiada de bola com o Thiago Alex. Como é que é o nome desse nome? Alexandro. Isso aí, a bola está no meio de campo. Isso aí, o Brasil tentando armar uma jogada com um pouco de tranquilidade, mas tentando aproveitar os espaços que a defesa Nova Zelândia abre aí para o Brasil. Essa é uma enfiada de bola, Neymar tentou pro Marcelo, Marcelo fez uma tocadinha, voltou para Neymar joga lá em cima com o jogador X que cruza para a área, mas a Nova Zelândia tira. Sou da escola daquele cara do Dick Vigarista do Pombo, lembra do desenho do Pombo? Barry Pombo, são todos os jogadores da Nova Zelândia. É, mas o importante é que é Brasil e Nova Zelândia, isso a gente não pode esquecer. Mas fora isso, quando a gente lembrar, eu souber, a gente fala o nome do jogador que está com a bola. Agora, por exemplo, aparentemente foi o Lucas, ele quase fez uma cagada aí no meio de campo e perdeu a bola. O jogador Schwenzel, ele estava ali pronto para fazer o contra-ataque, mas não conseguiu. É isso aí, não para de chegar a gente aqui na Rádio Capivara. Vamos, o que você está achando da seleção brasileira nessa Olimpíada, amigo? Tá bonzinho, né? Beleza, essa é a opinião aí, vamos aí, Massacration. Meu Deus, e agora? Foi uma tentativa de ataque aí do Brasil, mas foi desarmado pela Nova Zelândia, que agora tenta ligar um contra-ataque, mas foi... Eles estão com muita dificuldade, né, de conseguir sair do campo de defesa. Eles ficam tentando fazer uns toques de cabeça aéreo maluco, que infelizmente não vai dar certo, né? Eu acho que a zaga do Brasil tá bem esperta contra isso. Mas... Como é que chama a capital da Nova Zelândia, caramba? Vai descobrir, é isso aí, é isso aí, aqui na Capivara, quarta-feira de manhã, todo mundo de cara limpa, é isso aí, muito bem, mano, é isso aí, gente. Qual que é a capital mesmo da Nova Zelândia, Stanley? Não é difícil, cara, tá na ponta da língua, cara, o nosso amigo Sub sabe, porque ele morou lá. Sub-sabe. É isso aí, a bola agora foi voltada para o nosso goleiro Neto Mão de Alface. É o Neto que tá no gol? Não, é o Gabriel. Gabriel. Mas é isso aí, o Brasil vai tentando vir com enfiada de bola para ataque, vem tentando, olha a enfiada de bola, mas a zaga da Nova Zelândia está esperta, mas não, assim, não, como é o nome desse? Esse aí é o Leandro Damião, Isso, Leandro Damião comete uma falta, perdeu a bola no ataque e fez a falta, parou o jogo. O goleiro da Nova Zelândia vai repor. É isso aí, só dá maluco aqui na rádio, é isso aí. O russo foi pegar uma cachaça, quer dizer, foi pegar um uísque, a gente perdeu o contato com ele. Parece que ele falou com uma galera que mandou ele tomar um cubinho de açúcar e a coisa não tá legal pra ele. Mas é isso aí, vem chegando a Nova Zelândia desarmado na bola. O time da Nova Zelândia vai massacrar mais um minutinho. É isso aí, então mais um minutinho aqui. Tamo aí, Nova Zelândia volta para o campo de defesa depois de ser desarmado no ataque brasileiro. Mas é isso aí, Nova Zelândia brigando pela bola, mas agora foi falta do Brasil, ele já cobra rápido. É isso aí, Nova Zelândia vem vindo, vem tentando, pisou na bola, daí não é falta, né? Brasil tenta ligar um contra-ataque, mas também foi desarmado, não, continua com o Brasil. Brasil tocando a bola, Nova Zelândia quer gol, é isso aí. Aqui pelo lateral esquerdo, número 11, com a bola partindo com tudo pra nossa área. É isso aí, dá uma pedalada, ô louco, bateu. Gabriel tava ali esperto, ó, e esse mano ainda foi tirar uma onda, que é isso? É, Rojas tem um grande histórico de deslealdade no Brasil, né? Você lembra do goleiro Rojas? Não. Putz, em 89, com a eliminatória da Copa de 90, muita gente lembra. Soltaram um rojão no campo. Não pegou no cara, ficou, passou 5 metros antes e ele tava com um vidro escondido. E ele se cortou. Suspenderam o jogo, quase que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, não sei o quê. Nossa. Depois ainda acharam a mulher que soltou o rojão, ela foi capa da Playboy, a fogueteira. eu já vi uma outra revista dessas Playboy aí, acho que é provavelmente. É Auckland, exatamente. É provavelmente a mulher mais feia que já posou nessa revista das Playboy foi a fogueteira. E essa história, o Rojas era o goleiro. Depois ele veio trabalhar com o São Paulo e até falar: nossa, realmente nós temos um povo muito pacífico, né? Porque imagina o cara fazer uma traição dessas. No Chile, que o Rojas. No Chile, cara, o cara não teve mais clima. O cara foi meio que expulso do Chile. Ele foi pra onde? Pro país que ele sacaneou. Imagina se a gente fosse o Irã, né, cara? O cara vai e tenta se ferrar o Irã, daí ele vai morar lá no Irã. Não, ele vem morar no Brasil, cara. Isso aí, tem que de vez em quando falar que é legal até essa parte de a gente não ser os mais filha da mãe do mundo. Ser um pessoal que fala, pô, tem só futebol. Então, beleza, vem trampar aqui, né? Mas esse mesmo, acho que esse é outro Rojas, né? Não é possível que esse mesmo goleiro seja o atacante da Nova Zelândia. Não é, claro que não. Mas esse também foi malandro, hein? O goleiro brasileiro já tava com a bola e foi lá, deu um chutinho só pra... É, eu podia, mas é isso aí, Brasil vindo para o ataque. Tentou enfiar de bola com o Neymar, mas foi barrado aqui na zaga da Nova Zelândia. Nova Zelândia tentando sair aqui. Olha, cai, todo mundo se acabando em campo. Diz aí, Russo, você está em campo, Newcastle, Nova Zelândia, Newcastle? Olha, estou aqui, gostaria de só falar um negócio, que eu consigo analisar sobre esse jogo aqui, é que a gente viu no começo do jogo, um jogo muito bem jogado pelo Brasil, e agora a gente está nesse futebol, que está tentando o futebol arte com futebol bruto, entendeu? E fica nesse jogo aí que está empatando no meio de campo, entendeu? Faz tempo que a gente não vê uma jogada, faz tempo que a gente está... Aqui, né, assim, ó, olha lá. E bate, não sei o quê. Nova Zelândia tá pressionando, vamos lá. É a Nova Zelândia chegando, mas agora o Brasil já retoma a bola e pode ser um bom. Pode ser uma boa jogada pro time brasileiro. Certamente será uma boa jogada pro time brasileiro. Olha só que coisa linda, o time brasileiro descendo. Vamos lá, Brasil, eu sou mais Brasil. Entrou dentro da área, retornou a bola, mas tá chegando bem, olha só. Dentro. Olha só que boa jogada, vai sair o gol. Danilo para a seleção brasileira. Faz a tabela na entrada na área, na meia-lua. Recebe e fica sozinho para na marca do pênalti. Apenas tirar do goleiro e fazer o primeiro gol da nossa seleção. Olha só a tabela. Que bonito, que beleza. Deixou na cara do gol. Foi o Leandro Damião que deixou na cara do gol. E Danilo. Prevalece o futebol arte aí do Brasil contra o futebol mais bruto aí da Nova Zelândia. É, na verdade prevalece o futebol arte do Brasil contra o futebol inexistente da Nova Zelândia, certo? Pensa que a gente vai jogar rugby com os caras. A gente vai perder de 150-0, que é mais ou menos esse placar que tem. A gente perde da Argentina 65-1, essas coisas. Nós tem a ginga, né? A gente tem a ginga, a gente não foi feito pra jogar rugby não, mano. Com todo respeito ao rugby, que é um grande esporte. Tô brincando, que é isso, rugby é uma maravilha. Mas a gente não tem realmente tradição, não sabe jogar legal. Tudo e... puta, futebol é... E é Brasil com o Danilo! Que bela jogada, que sensacional, bela... sensacional, meu povo brasileiro. Porque uma das habilidades do centroavante é fazer esse pivô. Que a gente pensa no centroavante como cara. E a triangulação? Foi uma triangulação perfeita. Foi perfeito. Deixou sem pai, sem mãe a defesa inteira da Nova Zelândia. E mostrou quem é que sabe bater no filó. O goleirão só conseguiu pensar: meu Deus, o que aconteceu? É, não, o goleiro só pensou: nossa, tô ferrado. Como ele apareceu aqui aí essa bola? Cara, aí o cara chutou e falou: nossa, eu vou pegar a bola. Não vou pegar, não. Eu entrou no gol, se me fodi. É isso que pensou o nosso grande O'Keefe. E Brasil aí conquistando, então, por enquanto, 9 pontos. Isso. Se classificando em primeiro lugar no grupo C, se não me engano. Qual é o grupo do Brasil? É o grupo C. Grupo C do Brasil. Acho. Vamos ver isso. Grupo C do Brasil. Lembrando que a Espanha, que era um bicho papão, atual campeão do mundo oficial dos times. Olha só que jogada. Olha só, vai sair o segundo. Vai ser. Cruzou nas costas. E agora o Lucas. Vamos lá, meu filho. Vai, põe na área, Lucas. Não, botou atrás. Mesmo assim, pode ser boa jogada pro time brasileiro. Estamos esperando aí. Olha só, pode ser agora. Chutou. E vamos com Massacration. É isso aí, então estamos aqui. Brasil 1, Nova Zelândia 0. 25 minutos do primeiro tempo. Brasil já classificado, agora classificadíssimo. Com certeza agora está com 9 pontos, nenhuma derrota, isso aí, 100% de aproveitamento nessas Olimpíadas. E só jogando aqui uns dados para os nossos ouvintes, do Brasil e Nova Zelândia só se enfrentaram 3 vezes na história. Dessas 3 vezes o Brasil ganhou as 3 e foram feitos 10 gols pelo Brasil e nenhum da Nova Zelândia. Ou seja, a Nova Zelândia nunca meteu uma bola no Brasil, é isso aí. Sério mesmo? Eu achei que... não, beleza. É porque teve exatamente... Ah, é, foi 4-0 em 1982. A gente já se enfrentou em Copa do Mundo. É, foi isso. Eu achava na minha memória que tinha sido 4-1 esse jogo. 4-0, mas, isso. Jogaço, né? O começo daquela Copa do Mundo em que o Brasil tinha um time maravilhoso e depois acabou perdendo para a Itália, com aquele time mais feioso, né? Mas esse é o mesmo Brasil tentando vir aqui para o ataque, lançamento longo aqui para o nosso lateral direito. Corre, se esforça, pega a bola tá viva. É isso aí, vai partindo, puta drible da vaca, foi tentando invadir a área. Tirou outro, foi derrubado. O juiz mandou seguir, hein? Foi derrubado na área, mas o juiz mandou seguir, de repente não foi nada mesmo. Firulinha, mas é isso aí, Nova Zelândia tentando agora um contra-ataque, mas já esfriou, né? Tocou para o zagueiro, vamos ver. Boa jogada do Lucas. Lucas, isso mesmo, é o lateral direito. Não, ele é atacante número 7, fez essa bela jogada. Fez essa bela jogada, Mas esse aí, Nova Zelândia tocando bola aqui, saiu com a bola aqui. Tocando de defesa, tocando devagarzinho, tentando achar um espaço. E vai procurando, ainda não passou nem do meio de campo. Esse aí toca para um zagueiro, toca para outro. Toca para Hook, toca para Stewie, toca para Nelson. Esse aí fez um lançamento um pouco mais à frente do meio de campo, mas... O Juizão tá marcando uma falta ali. Acho que foi o Marcelo que acabou de fazer uma falta aí no meio de campo para a Nova Zelândia. É isso aí, Nova Zelândia não tá apresentando muito perigo, né? Tá tranquilo. Mas a gente pode perceber que Kojak é o técnico da Nova Zelândia, né? Vai ao sabor dentro da área, vai Massacration. É isso aí, agora um pouco de perigo para Nova Zelândia, ele faz um chuveirinho na área brasileira, mas o Gabriel estava ali, na verdade bateu na cabeça do zagueiro antes. E o Gabriel já vai tentar repor a bola rápido, mas o sujo do Rojas estava ali para sujar a jogada. Mas aí resolveu sair com a... tocou com a mão ali, no campo esquerdo do Brasil. E isso aí, Brasil indo para o ataque, mandando agora para o Marcelo. Marcelo no meio de campo, tenta avançar mais um pouquinho, fez uma boa enfiada de bola, mas não foi tão boa, na verdade. Zaga Nova Zelândia voltou. Essa merece o prêmio Morse de passe mais telegrafado pro jogo. É isso aí. Então o Brasil ainda tocando a bola aqui no meio de campo, tentando achar um espaço. A bola agora está com Alexandre. É isso aí, tocou para Neymar. Neymar voltou para Marcelo. É isso aí, Marcelo fez um drible de carcanhar aqui. Vai Brasil, vamos chutar e é gol! Gol! Leandro Damião. É, foi lá. Toque de calcanhar do Alexandre para Leandro Damião. Damião mandou no fundo do gol. Que bela jogada do time brasileiro, hein? Bonita jogada mesmo, 2-0. Olha só, começa aqui com o Alexandre, Marcelo. Marcelo dá de calcanhar para o Alexandre. Alexandre deixa Damião e fala: faz, meu filho. Olha que toque do Marcelo, caramba. Tocou e ficou olhando, né? Porque não tinha mais o que fazer, já tinha feito sua obrigação. E os companheiros foram lá e finalizaram. Sensacional. Mais uma jogada de três jogadores aí, depois do meio do campo do adversário. Sensacional. Sensacional mesmo. É, Brasil dominando aí. 2-0 Brasil e Nova Zelândia. Estamos nos aproximando de 30 minutos desse primeiro tempo. E vamos lá, agora que o jogo tá esfriou de vez, né? Vamos ver agora como é que vai ser o resto do jogo. Mas Nova Zelândia não, hein? Nova Zelândia quer gol. Tá vindo pra frente pelo lado direito, mas o brasileiro número 14, que é o Danilo, põe a bola para a lateral. Também não quis esperar ver como é que vai ser a jogada. Arremesso lateral para a Nova Zelândia, bem na linha ali da grande área. É isso aí, já cobrou. Cruzamento pra área, mas bateu no zagueiro aqui. Agora escanteio para a Nova Zelândia. É isso aí, o nosso revezamento aqui. Você pensa que revezamento é só na piscina, só nas pistas? Não, não, aqui é revezamento também. 5 minutos para cada um se divertir. E olha só quem está chegando aí. Olha só, vai ser a Nova Zelândia agora. Olha só que perigo, que perigo. Afasta a zaga brasileira, mas já estava marcada uma irregularidade para o time do Brasil, para em favor do Brasil. É isso aí, não paramos de receber gente aqui, milhões de pessoas no nosso. Olha só a jogada, amigo. Olha só a jogada. Esse toque de qualquer foi magnífico. 2-0 já pro Brasil. É isso aí. E o pessoal na arquibancada tão morto quanto o time da Nova Zelândia, né? E o técnico da Nova Zelândia, antes do jogo, estava muito preocupado com o bombardeio aéreo que ele via na característica do Neymar, né? E tá vendo aí o contrário do que ele esperava, né? Que tá sendo um futebol classeada, meninada do Brasil aí. É isso aí, belo comentário. Fala aí, Massacration. É isso aí, então vamos ver mais um. Eu quero ver mais um gol brasileiro. Olha só o Marcelo. Olha só o Neymar. Agora o Neymar vai tentar dar o showzinho dele. Alexandre. Boa bola do Neymar para o Alex. Olha só o Alexandre. Vai deixar ali. Olha só, chutou. Mas tocou. O Lucas tentou pro gol. Mas tocou no zagueiro, que é Hogg. E a bola foi para escanteio. Quem sabe agora o tal do bombardeio aéreo, hein? Quem sabe agora eu quero mais gol do Brasil. Eu quero mais gol do Brasil. Neymar vai para a bola. Pode ser o terceiro gol brasileiro. Vai Neymar, olha só. Mas ainda está dentro da área. Soprou para a Nova Zelândia. E agora vem a tentativa de contra-ataque já cortada pelo time brasileiro. Olha só. Pode ser agora. Vai. Pela rede, na rede, pelo lado de fora, Marcelo. Mas o Brasil está detonando. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque vai ter que detonar assim na quarta de final, na semifinal. Na final não adianta que. Olha só, o Brasil pode ser agora. Meu Deus, o goleiro está pensando que está naquele filme de Vietnã, sabe? Começa a surgir cara de todo lado, amarelo de todo lado, é isso. É a invasão amarela do Brasil. É isso aí, a gente tem que lembrar que não pode se animar demais, mas é isso aí, tem que, o futebol é isso, tem que continuar jogando. Melhor jeito de demonstrar respeito pelo adversário é continuar tentando marcar gol. Ardo e tudo isso, mas não pode deixar que se ganhar de 4, 5, 6 a 0 esse jogo, já é campeão. Foi o erro da Copa de 50, né? Nós ganhamos a semifinal de 6, ganhamos da Espanha e tal, achamos que já era. E aí perdemos do Uruguai. Então, o Mano Menezes, se a gente continuar jogando esse futebol maravilhoso, vai ter esse problema, né? E aí falta em cima do Neymar, esse também é um problema. Começa a deixar muito claro que vai ganhar o jogo, pode deixar os outros nervosos, mas isso aí falta a rigidez dos árbitros, né? O cara deu falta sem razão, tem que ser amarelo, depois vermelho. Não tem essa. Vamos ver Neymar. Vai tentar de novo, olha só Marcelo. Olha só que boa jogada, deixou, olha só, vai ser agora um golaço. Nossa, Neymar deixou no corta-luz a bola pro Alexandre. Que bela dupla, hein? Tá ficando pequeno pro Rômulo esse jogo. Olha só o Neymar, é a bola de primeira. Tem pensando que foi do Alexandre, foi belíssima jogada. Isto é o futebol brasileiro. E agora chegando, retomando a posse de bola, indo pela direita. Vamos ver, pode ser agora a seleção brasileira. Pode ser agora a seleção brasileira. Vamos ver. Ah, que pena, não passou a bola. E a gente vai passar a bola agora pro Massacration. É isso aí, deixa que eu mato do peito e continuo aqui na narração. O crítico fanista, é isso aí, Brasil. Não quer parar de atacar, isso aí, Brasil. Só porque eu falei, recua a bola para a defesa. É isso aí, tentando achar um espacinho aqui, mas tá fácil. Nova Zelândia não é um bom time, tá jogando bem, mas o Brasil realmente tá criando muito mais aí. O nosso ataque é realmente poderosíssimo. É isso aí, um bicuda para frente. É isso aí, brasileiro briga com a bola. Lucas briga com a bola, faz uma enfiada de bola. Porque é isso aí, eu não sei quem é esse jogador, e ele volta aqui com o Lucas. Isso aí fora da grande área, isso aí tentando achar um espaço. Brasil cercando Nova Zelândia. Nova Zelândia desesperada, não sabe quem marcar. Isso aí, grande drible. E opa, agora foi falta. Não foi falta. Manda seguir o juiz. Isso aí, Nova Zelândia indo para o ataque agora, uma falta ali no meio de campo para Nova Zelândia. E eles não vão muito para o ataque não, vão só alguns, ou na verdade, é isso aí, vamos ver o que vai virar. Eles estão decidindo ali, tirando o Joaquim Pouco, vai cobrar a falta. Agora vai com o jogador número 8, isso mesmo, o jogador número 8 da Nova Zelândia. Talvez seja uma enfiada para a área, chuveirinho na área brasileira, vamos ver o que vai dar. Caiu no pé da Nova Zelândia, e chegou o atacante dele, e ele vai tentar driblar. Faz um passe curto, um outro lançamento aqui, ele tá aqui do lado esquerdo. Chuva ali na área, vamos lá, Gabriel. Isso aí, soca a bola para a linha lateral, mas a Nova Zelândia não deixa sair. Mais um chuveirinho para a área, vamos ver. Sobe, zaga, não. É isso aí, a bola ainda tá viva aqui no lado esquerdo do campo. E a Nova Zelândia tentando criar, tentando passar aqui pela zaga brasileira. Tocou no meio de campo, mas o Brasil recuperou. Marcelo não quis saber, mandou um lançamento maluco lá pra frente, mas não teve sucesso. Isso aí, a bola já está de volta no campo do Brasil, mas agora foi lateral para o Brasil. Mas foi a primeira jogada efetiva de ataque do time da Nova Zelândia. Chegaram perto mesmo, foi uma boa jogada para um time que não tinha feito nada durante o jogo. Então, alguma coisa, né? Perfeito. Na Nova Zelândia. É isso aí, Brasil. Toca a bola aqui no campo de defesa. Isso aí tentando subir devagarzinho, mas não tá com muita pressa não. Volta para o zagueiro brasileiro. Toca ali Thiago Silva, aparentemente, não sei. É isso aí, vai tocando. Manda ali pro canto esquerdo, enfiada de bola para Alexandre, mas a Nova Zelândia não quis saber. Pum, tá fora essa bola. É isso aí, lateral para o Brasil, rapidamente cobrado. E Mas é isso aí, Brasil toca a bola no grande área e na intermediária e volta para a defesa. É isso aí. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, a melhor das melhores, ou entre as melhores, transmissões abertas e livres das Olimpíadas 2012. É isso aí, Brasil vai tentando passar com o Marcelo. Marcelo toca para Alessandro. Alessandro volta para Marcelo. Marcelo vai subindo. Foi desarmado. Não, não continuou com o Marcelo, mas foi falta. O juizão viu uma falta ali do Marcelo. Nova Zelândia não quis saber. Na mão. Puxa vida. É isso aí, Nova Zelândia tenta partir aqui pelo lado direito, mas a zaga brasileira tá montada. É isso aí, Juan. Quatro na rua. É verdade, 14, não, é 4, esse é 14, é esse aí mesmo. Danilo, Neymar, Neymar tá tentando criar uma bola, tentou fazer um driblinho ali, enfiada de bola, mas a zaga da Nova Zelândia tira a bola. Tá com vontade de jogo o Neymar hoje, né? Tá com vontade de jogo. Que bom, tomara que ele fique assim até 2014, né? Vamos ver. É isso aí, Brasil tentou uma enfiada de bola muito mal passada, esse Nova Zelândia agora vem com perigo, não, não vem, tá tentando, é isso aí, mas tocou mal na bola. É isso aí, Brasil tenta ligar um contra-ataque, mas não tá com muita pressa não. Um olha pro outro, toca, Marcelo toca ali em cima com o Neymar. Neymar faz uma enfiada de bola para quem? Para o 15, Alex. Alexandro, isso mesmo. É Leandro Damião. Isso aí, bola com o Neymar. Procurando uma jogada, meio cansadão do primeiro tempo, vamos ver, tocando a bola. O Brasil tá esperando o cronômetro correr, né, Laurindo? Esperando acabar esse primeiro tempo, tomar uma água, mas não, tentando ali. Uma bela enfiada de bola. O Brasil faz o jogo dele, né? Já fez o 2-0, olha só, pode ser agora. E tá esperando, tá tentando criar uma oportunidade, mas... Não, é o 2, a gente já vai descobrir quem é o 2 quando ele virar as costas. Certo? A gente vai descobrir quem é o 2 em algum momento. Isso aí, mas um escanteio que o Rua vai para a área. Então vai agora. É isso aí, agora vai o Neymar para fazer a cobrança. Vamos aí, Brasil. Não, a bola foi pro Nelson Holandês. Verdade que, retomando o comentário de Massacration, o Brasil já não está com pressa para fazer. Já está. Não tem tanta pressa para fazer gol. Já fez a parte dele, claro que tem que continuar tentando, mas também não precisa correr demais, tentar se matar. Agora também não pode vacilar demais, né? É difícil levar um gol desse time da Nova Zelândia, não obstante, é possível. Olha só, profissionalismo, etc. Olha a matada de bola do Neymar, né? É sensacional. No peito e fintou no pé assim, que grudou no pé dele. Impressionante. É, o cara sabe jogar muito, foi feito pra isso mesmo. Olha só, pode ser agora mais um ataque da seleção brasileira. Como diz, o Brasil já não tá mais com toda essa pressa. Tá começando a ventar aqui, nossa cabine. Cabine de transmissão aqui direto da nossa cabine, no lugar que é cabine. Olha só, o Brasil pode chegar agora. Sobrou a bola, tentou um driblinho, mas sobrou ainda pro time brasileiro. Foi assim agora, Neymar, vai meu filho, olha só, pode ser. Escanteio de novo, tentou dar uma pedalada para cima do... defensor da Nova Zelândia. Olha só, uma, duas, três. Aí tentou puxar para a esquerda, chutou e foi interceptado pelo atacante, que não se deixou encantar pelas pedaladas. E agora vai Neymar, vai tentar botar a bola na área. Não, voltou mais atrás com o Marcelo. Foi pro time neozelandês, olha só, chutou mal agora o jogador, que é Danilo, que fez o primeiro gol, boa jogada, tudo mais, mandou a bola pra Zâmbia, mandou a bola pra muito longe, mandou pra lá de Marrakech. E aí o goleiro Nelson Holandês vai mandar a bola para frente. Balão subindo e descendo, como diria São Luís. E o time da Nova Zelândia ficou com a posse de bola. Pode ser agora, pode ser agora. Não, não. Falta para o time brasileiro cobrar. Quem ficou preso as duas chuteiras dos caras? Olha que barato, cara! Parece aqueles filmes que os caras são algemados junto. É isso aí, que bizarro! A chuteira, grudou a chuteira de um jogador no outro jogador. Que bizarro foi esse passe aí. Olha só os dois amarrando a chuteira, Alexandro e Rojas. Olha só que coisa engraçada, cara. É mais barato isso aí, velho. E agora a bola volta pro jogador da O'Keefe, que é o goleiro da neozelandês. E aí, quem sabe, uma última chance de ataque pro time brasileiro. Agora que nós já estamos a 44:20 no segundo primeiro tempo. Vamos ver. Matos colocou a bola atrás, esperando realmente. Ah, esse primeiro tempo foi excelente, o time brasileiro já está classificado, com um empate já garante a primeira colocação. Não quer dizer, não faz grande, não tem grande pretensão o Brasil de, e olha só, tem alguma coisa acontecendo no outro lugar. Aí os caras me tiram do futebol para botar a luta de judô e fudeu a biela, né? Aí fudeu a biela, desculpa aí, gente. Putz, fudeu a biela, né? É, não dá, né, cara? Esse pessoal da Record aí, pelo amor de Deus, hein? Tomar banho, não tomar no cu, mano. É isso aí, o jogo do Brasil, na verdade, ele foi parado, porque agora, como vai ter a disputa de medalha do judô, eles mandaram parar o jogo do Brasil Nova Zelândia, já que tá ganho mesmo, né? Então eles vão transmitir apenas o judô, é isso aí. Fica tranquilo, está parado o jogo lá em Newcastle. É, vou te dizer um negócio, viu? Pelo amor de Deus, não dá pra entender esses caras aí, viu? Tem 18 canal passando negócio, o cara tem que interromper o futebol. Não, mas o negócio aí agora não tá na torcer pra esse camarada aí, entendeu? O que você acha? Deixar assim. Torcer pro Thiago Camilo, lógico. Torcer pro Thiago Camilo, lógico. E querendo ou não, ele não tem culpa, né? O som da torcida ainda continua com a gente. Pelo menos a gente sabe que a galera tá feliz lá no campo ainda lá. Mas é isso aí, partiu Thiago Silva. Thiago Silva olhou para Diamond. Daí ele tenta fazer um. Ah, narra aí, você não saca judô. Eu não sei, judô, desculpa. Você lutou, judô, não lutou? Não, lutou. Então vamos narrar. Eu tô ligado, tem que dar ipom. O cara tá tentando dar... Deu ipom. Vazaram, mas quem que... Ah, foi um ponto pro maluco da Coreia. Claro, mano. O brasileiro caiu com as costas quase inteiras no chão. Isso aí foi um vazare aí que o brasileiro tomou. Tomou um vazare lateral, é isso aí. Vazare é o que cai com as costas lateralmente, se eu não me engano. Você sabe se essa disputa é de ouro? É disputa pra semifinal essa daí, na verdade. Ixi, pelo amor de Deus, então imagina, eles vão tirar a final do futebol. Ah, não, essa é a semifinal, semifinal até 90 quilos de judô masculino, como todos podem ver. 90 quilos é peso, hein? É, depende se é músculo ou massa. Eu tenho mais de 90 quilos. Eu tenho 90 quilos e não consigo nem levantar da cama eu mesmo. Minha força. Vamos fazer um intervalo musical, lembrando pra que a Record pisou na bola, hein, cara. Pelo amor de Deus, hein? Vai tomar banho. É isso aí, então. Vamos lá, só falando um pouco das estatísticas desse primeiro jogo, primeiro tempo Brasil-Nova Zelândia. Foram 9 finalizações para o Brasil, sendo que 5 foram certas e 3 foram gols. E a Nova Zelândia tentou apenas uma finalização. Faltas foram 11 para a Nova Zelândia e 7 para o Brasil. Deixa eu fazer um intervalo musical aqui, a gente já volta com o segundo tempo, se a Record deixar. Segundo tempo de Brasil-Nova Zelândia. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oiô iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Batucada é unir vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão, que não tem para nem o Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os negreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os negreiros, que nós queremos sambar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a Penha e pedi a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e amará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oiô iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Oi. Batucada reúne vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão, que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os negreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os negreiros, que nós queremos sambar. Oh, oh, oh, sambar. Oh, oh, oh, sambar. Estamos, estamos. Sambar. Estamos, estamos. Sambar. Oh, oh, oh, sambar. Oh, oh, oh, sambar. Oh, oh, oh, sambar. Oh, oh, oh, sambar. Oh, oh, oh, sambar. Oh, oh, oh, sambar. Oh, oh, oh, sambar. Oh, oh, oh, sambar. Kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, kidim bobap, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei, e do danado do samba eu nunca me separei.

minha velha é louca por mim. Só porque eu sou assim, meu pai por sua vez se liga na minha e nos botecos onde passa não dá outro papo. Minha velha é louca por mim. Só porque eu sou assim, meu pai por sua vez se liga na minha e nos botecos onde passa não dá outro papo. Eu sou o caso deles, sou eu que esquento a vida deles. No fundo coloco os velhos no mundo, boto na realidade, mostro a eternidade. Se não eles pensavam que tudo era divino, maravilhoso. Levavam tudo na esportiva, ficavam contando com a sorte e não se conformariam com a morte. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim, meu pai por sua vez se liga na minha e nos botecos onde passa não dá outro papo. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim, meu pai por sua vez se liga na minha e nos botecos onde passa não dá outro papo. Eu sou o caso deles, sou eu que esquento a vida deles. No fundo coloco os velhos do mundo, boto na realidade, mostro a eternidade. Se não eles pensavam que tudo era divino, maravilhoso. Levavam tudo na esportiva, ficavam contando com a sorte e não se conformariam com a morte. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim. Se não eles pensavam que tudo era divino, maravilhoso. Levavam tudo na esportiva, ficavam contando com a sorte e não se conformariam com a morte. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim. No 96,1 FM, Rádio Livre Capivara está de volta para o segundo tempo, Brasil 3, Nova Zelândia 0, é isso aí. E começou o segundo tempo. E aí galera, o que vocês acham desse segundo tempo? Vocês acham que realmente agora esfriou o jogo, o Brasil tem que ir lá e tentar fazer mais 3? O que vocês acham? Eu acho que a gente vai conseguir transmitir. Se não tiver um jogo de bolinha de gude, a Record não estando interrompeu o negócio. Brincando, o grande Thiago Camilo não conseguiu ganhar, uma pena, você não precisava ter interrompido o futebol, né? Caramba, vai aí, massacre isso, meu filho! É, isso aí, Brasil já começa no ataque, isso aí, partindo pelo lado direito, vai ter cruzamento, não voltou a bola aqui na intermediária, isso aí, Brasil tocando bola, fazendo só um espacinho, tentou uma entrada de bola, mas a zaga, né? O Zanglense tirou agora. isso aí, o jogo está parado porque o jogador da Nova Zelândia está machucado. Esse aí aparentemente caiu o siso do menino, como é que foi ali? Ele perdeu um dente, vamos ver o que aconteceu ali. Tá todo mundo procurando, caiu, quebrou, rachou, o que aconteceu. Esse é o número 2 da Nova Zelândia, que é o... Não temos, mas deve ser o Xandarovski. Esse aí está sendo retirado do campo, parece que ele tem ido ali. Deve ter perdido um dente ou então algo menos pior, né? Vamos ver. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente o Brasil pôs pra fora a bola, acho que vai ser... Vai ser bola ao ar. Bola ao ar. É bola ao ar que chama? Bola ao ar. Bola ao ar, isso aí, está com o Brasil. Brasil toca para o goleiro neozelandês aí no fair play brasileirístico. É isso aí, vamos ver agora. A Nova Zelândia toca a bola lá na frente, tentando encontrar algum atacante, mas não. Dividido de bola perigosa, mas sobrou para o Brasil. É isso aí, está com o Sandro. O Sandro, nós vamos fazer a jogada ali no canto esquerdo, direito. O Brasil dá uma falta, mas ele já cobra aqui para o meio de campo. É isso aí, Brasil, uma arrancada de bola, mas foi desarmada a Nova Zelândia. É isso aí, rolou uma capoeira ali. E a bola vem para aqui com o Marcelo, na lateral esquerda. Neymar aqui na esquerda também se apresentando. O Brasil chegando com tudo, hein? Vamos ver. Esse é o Marcelo, aparentemente Alexandre, mas não deve ser, mas tudo bem. Esse aí, o zagueiro do Brasil indo para a frente, tentando puxar o time. Enfiada de bola bonita, agora pode ser a hora. Toque, mas foi desarmado para a Nova Zelândia. Esse aí, a bola volta para o campo de defesa do Brasil. Vai tocando a bola. O brasileiro não tocou muito, estão aproveitando os espaços, né? Está com o jogo mais ou menos ganho, mas eu tô sentindo aqui, Tadeu, que tá 2-0 no placar. Eu tô achando que a gente... Não foi 3? Eu acho que a gente narrou 3 gols no primeiro. Tava impedido o primeiro gol. Não, tá vendo. Tem a impressão que... É verdade, foi 3-0. 3-0? Foi 3-0. Eu tô achando que então o placar aí oficial deve estar errado mesmo. Eu acho que tá 3-0. Cara, dá uma olhada na internet aí, por favor. Mas independente disso, o Brasil 2-0, aparentemente foi 2-0. A gente marcou toca, famoso marcou toca em algumas jogadas, que tocou 3 vezes que não era. Mas é isso aí, Brasil no meio de campo, tentando armar a jogada. Como? Rafael, nosso número 2, mas ele voltou a bola lá atrás do zagueiro. E o Brasil fazendo aquele joguinho, né? De toca pra cá, volta pro zagueiro, não deu, volta e vamos lá. Isso aí, estamos aqui conferindo com o mais corretíssimo ainda, que é o placar UOL. Vamos ver, Brasil com uma bela arrancada de bola, pode ser agora. Zaga da Nova Zelândia aberta, chuveirinho na área, foi lá e o goleiro não, ainda tá viva. Neymar toca pro meio da área, mas não consegue achar ninguém. Isso aí, volta, a bola está com a Nova Zelândia, mas não, toque errado. Isso aí, Marcelo, na intermediária ali, tentando fazer um ligue com ataque. Vamos ver, pode ser um lançamento bom. Não, prefere jogar na lateral direita. Esse aí, Brasil vem chegando. Pode ter sido marcado uma falta, mas o juizão achou que não foi nada. É isso aí. É isso aí, tem o gol do Leandro Damião aos 22 minutos. Isso aí, agora a Nova Zelândia partindo para o ataque. Ah, isso, 2-0. É isso aí, então o Brasil partindo para o ataque aqui com Leandro Damião, aparentemente ele mesmo. Vamos ver a criação da jogada. Isso aí, ele olha para um lado, olha para o outro, toma uma bicurinha no carcanhar. Vamos ver, e foi falta, falta desleal. E tomou cartão amarelo aí o Wells da Nova Zelândia, tomou um cartão amarelo por uma entrada forte ali. Foi forte no Leandro Damião. Vamos ver, uma grande chance do Brasil poder encaçapar essa bola aí. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, Tim Miles. Falta amarelo aí, graças a nossa transmissão exclusiva. É 2-0, ele tá marcando, né? Foi 2-0, era 2-0 mesmo, era só 2-0 mesmo, era um gol do Damião, outro gol. E pronto, 2-0 e só mesmo. É, a gente realmente, apesar de ser os melhores, não é grande coisa. E o Tim Myers, né? Eu pensei que o Tim Myers tinha morrido. Olha o gol do Brasil, olha o gol do Brasil! Gol! Sandro para a seleção brasileira! O cruzamento de Neymar atravessa a área inteira. E olha que mulher bonita brasileira aí. Meu Deus do céu. É isso aí. Essa é a genialidade no futebol brasileiro. Olha só a bola do... Não foi do Neymar, foi do Marcelo. Sem impedimento ali. Tentou de cabeça o Damião. Mas quem conseguiu chegar foi Sandro. Não chegou Danilo, não chegou. Chegou Sandro. Chegou batendo nos holandeses, o sorriso franco e aberto de Mano Menezes, o nosso técnico. E Sandro, é isso aí, o Sandro fez o gol. É isso aí, é Brasil, é Brasil, é Brasil! 3-0 pro Brasil. E olha só, o Neymar dá um toque de categoria, pode ser o quarto já agora. Boa jogada do Brasil. Olha só o toquezinho de calcanhar, Marcelo, vai Marcelo, você também merece o seu. Não, colocou para Neymar. O jogador, ele deixou o jogador da Nova Zelândia tentar ir na bola, mas na hora de chegar livre para marcar, o Neymar também merece um gol. Marcelo merece um gol, eu acho que podia ser um 5-0 o jogo hoje. E é isso aí, o torcedor brasileiro com a peruca ridícula ficou ainda feliz de aparecer desse jeito na televisão. Muito bem, é isso aí, então tá bom. E o cabelo do Kojak aí falando, nossa senhora, por que eu não fui aprender rugby, né? E é isso aí, agora falta para a seleção neozelandesa. Eles vão tentar diminuir agora, mas já está 3-0 para o Brasil. Não vai ser muito fácil para eles, não. Vamos ver. E esse negócio aí que fica atualizando, sem você pedir para atualizar. Olha só, pode ser agora. Quase que a seleção da Nova Zelândia chega no gol. A bola ainda está viva na área do Brasil. E agora é lateral para a seleção da Nova Zelândia, uma vez que Neymar não conseguiu dominar a bola. E aí vai o maluco da Nova Zelândia. Tocou a bola, mas interceptação. Ó, o Brasil jogando bonito aí. Tô gostando de ver o Brasil. Vamos ver se a gente repete a atuação. Olha, que jogada desleal do jogador da Nova Zelândia. Tem que levar cartão. Tem que levar cartão. Não adianta reclamar. O Rog. Ô, Rog, meu filho. Não é assim, Rog. Olha só, a bola já tinha passado, mas o Rog resolveu chegar e abriu a caixa de ferramenta. E agora vai... E o Lucas, né? Lucas, jogador de São Paulo, que acabou levando essa tremenda, essa perdoada. É isso aí. Ao mesmo tempo, nesse jogo do Brasil, rapidinho, tá rolando também Bielorrússia e Egito, tá 0-0. E lá ainda tá no primeiro tempo, o jogador tá acabado no primeiro tempo. É isso aí. Vai levantar a bola pra grande área. O time do Brasil, olha só, mais um neguinho ridículo aí. Vamos lá, vamos ver. Olha só, Neymar pode ser agora. Foi direto para as mãos de O'Keefe. E agora vamos com o Massacration. Vamos com o Massacration. É isso aí. Nova Zelândia com a bola na sua área de defesa. Ainda está com o goleiro O'Keefe. O'Keefe, é isso mesmo. Esse aí tenta aqui a saída na lateral direita. Mas a marcação brasileira está bem adiantada aí. O Nova Zelândia está com bastante dificuldade para sair do campo de defesa. Se bem que o Brasil também está ali, ó, marcando presença, esperando, vendo por um momento de fazer mais um gol. Nesses 3-0, nos 15 minutos do 10 minutos do segundo tempo, é isso aí. O Nova Zelândia sai tocando a bola, ainda não conseguiu sair do meio de campo da sua área de defesa. Agora o juiz dá um chute, o goleiro dá um chute, a bola ainda fica viva. toca mal Nova Zelândia e o Brasil recupera a bola. Isso aí, Brasil agora tem a chance de fazer um ataque, mas a zaga da Nova Zelândia também está fechada. Esse aí os brasileiros vão tocando a bola aqui no meio de campo, esperando. É isso aí, Rafael ergue os braços, pede a bola, vai pra ele, mas ele já volta. Belo lançamento, foi pra Neymar, mas não chegou nele. A zaga interceptou, é isso aí. Número 11 do Nova Zelândia sai com a bola, o Rojas, mas foi desarmado. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre, Capivara. Capivara. Então lá, isso aí, mais um ataque aí, belo lançamento, olha, o drible não conseguiu, mas caiu nos pés de Neymar. Neymar pode criar, vamos lá, pedala meu filho, e bateu, belo chute, chute abrindo, saindo do goleiro. É, Neymar quase que encaixotou no ângulo essa bola, mas é, falta pouco, mas é isso aí, Brasil 3-0. Quem não conhece o russo, ele acabou de aparecer no estádio. É ele que tava com aquela peruca mais brilhante e tal, que parecia uma cantora egípcia e tal. É ele, é o russo. Tá lá, tá curtindo a vida, tá curtindo, ele é jovem, ele tem que curtir mesmo, é isso aí, tá na idade, tá na hora. É isso aí, a gente tá feliz aí de ter o russo na nossa equipe. É isso aí, Nova Zelândia tentando fazer um chute a gol ali, tentou bater pro gol, mas esbarrou no brasileiro e agora é escanteio para a Nova Zelândia. Pode ser um escanteio perigoso, hein? A Nova Zelândia está querendo marcar pelo menos um golzinho. O primeiro gol da história que a Nova Zelândia vai tentar marcar contra o Brasil. Em todos os quatro jogos que eles já tiveram, sendo que só o quarto, nenhum gol. Impressionante. Isso aí, vamos lá. Escanteio da Nova Zelândia foi peitadinha ali, mas a zaga brasileira tirou o segundo escanteio para a Nova Zelândia. Isso aí, quem tá batendo é isso aí. MacGregor, alguma coisa do gênero. E ele vai lá, MacGregor, e vai tentar fazer, vai lançar essa bola à área. Vamos ver. Isso aí, Nova Zelândia, tentando uma bola aí. E aí, você vai me matar? Não vou. E vem o escanteio cobrado na cabeça do atacante da Nova Zelândia, mas foi para fora, foi um risco real, mas foi um risco para fora. É isso aí. É isso aí, o nosso goleiro Gabriel vai repor a bola para o Brasil. Gabriel está substituindo o Neto, mão de alface. Vamos ver a qualidade desse Gabriel, nunca vi ele jogando, de repente. Salve, é menos mão de alface que o. Mete mão de rúcula embaçada. Isso aí, Brasil. Vai tentando chegar aqui, tá chegando com o Rafael aqui pelo lado direito. Vai sair um chuveirinho pra área, vamos ver o que acontece. Voltou, não quis cobrar. Isso aí, Brasil, tentando enfiar a bola. Olha o vacilo da defesa Nova Zelândia. Cruzamento para na cabeça de quem? Na cabeça do zagueiro. É isso aí, mais um chutão da fora de área, mas foi para fora. Põe o pé na forma, menino. Quem que é esse? Esse é o Rafael. Rafael tentou fazer um chute da área, mas foi uma boa tentativa, mas foi horrível. É isso aí, resumiu tudo. Foi uma boa tentativa, pena que foi bizonha. Bom, é isso aí. Agora vamos com Laurindo novamente, o jogador que é o Kif, mandou a bola pra frente. E agora mais vai sobrar pro time brasileiro. É só botar a bola no chão. Ah não, agora sobrou pros brancos do Nova Zelândia, pro time branco da Nova Zelândia. Olha só, o juiz marca falta pro time da Oceania. E eles vão tentar colocar a bola dentro da área, né? A saída deles é o, como diz o Massacration. É uma glória já, se eles fizerem um gol já vai ser uma glória para eles. E é Rog que deu aquela pancada feia no Lucas. Faz alguns minutos que vai alçar a bola grande área, olha só, pode ser, que perigo. Olha só que perigo, quase que teve uma grande oportunidade na Nova Zelândia, mas agora vai Brasil. Vai Brasil, eu sou mais Brasil, hein. Eu sou mais Brasil, passe telegrafado. Colocou de novo, olha só, vai sobrar, é gol. Oh! Eu já tava gritando gol porque era o menino de ouro, era o Neymar. O gol tava completamente aberto. Ninguém perde um gol assim. Ninguém, o Neymar. Olha só. Aí, belo passe. Tava impedido o Neymar, talvez. Mas ninguém perde um gol desses. Nem um jogador ruim, nem um jogador grosso. Foi o Rafael que botou a bola de forma açucarada para Neymar fazer isso. Meu Deus, sem comentar, comenta aí. É, eu vou lembrar que o Neymar, como a seleção menos 23, lembrou do tempo do dente de leite, na época que ele jogava no dente de leite, ele falou, não, vamos dar um chute pra fora aqui só pra dizer que eu não sou tão bom assim. É, eu acho, é isso aí. Isso aí lembra as grandes cagadas da história da humanidade, né? Meu Deus do céu, cara. Esse gol perdido aí é uma bizarrice absurda. Mas tudo bem que o jogo tá mais ou menos garantido. Se existe uma hora boa pra perder um gol assim, o que não existe, certo? Não existe. Você não pode, isso daí é uma mancha no currículo total, né? Mas é agora, certo? Mas agora, inacreditável, totalmente inacreditável. Ainda mais por se tratar de um grande jogador como Neymar. Mas é isso aí, aproveitando aqui esse segundinho. Nova Zelândia volta com duas substituições aqui para o segundo tempo. A primeira foi a saída de Thomas, a entrada de Myers, que é o número 12, que saiu e entrou o número 4. E também a saída do Barbarossa para a entrada de Howie Wilson. É isso aí, agora finalmente a gente conseguiu uma coisa mais decente. Nunca tinha conseguido isso antes. Olha só o time da Nova Zelândia, vai Gabrielzinho. Gabrielzinho, olha só, deu uma travada, parece que deu uma travada nada, deu uma valorizada. Aí o Thiago Silva. É. E aí tá chegando o Sub. O Sub certamente saberia responder pra gente qual a capital da Nova Zelândia, uma vez que ele sabe bem como que é. Agora a gente já sabe também qual que é. Você pode ir embora já, inclusive. Não é? Várias belezas naturais e muitos esportes radicais no belo país da Oceania, não é? Sim, é um belo lugar. Pena que é muito longe daqui, né? É isso aí, tão longe quanto o Neymar chutou agora. Você viu o gol que o Neymar perdeu, mano? Bizarro, não é, hein? É inacreditável. Por sorte era o Neymar, né? Porque se fosse qualquer outro, ia sair pregado na cruz aí de campo. É, não, o Neymar ainda tem crédito ainda. É, não, mas o pior é ser o Neymar, né? Porque se fosse o Thiago Silva, ele tinha entender, né? O negócio dele é outro, né? Agora o Neymar, pelo amor de Deus. Bom, tudo bem, tudo bem. Você já perdeu o gol assim? Não me lembro. Eu também não. Eu já fiz gol assim. É isso aí, vai rolar. Vai rolar o time brasileiro, quem sabe agora, quem sabe o menino de ouro, Neymar, possa se redimir da sua falha bizonha. Vai aí, olha só, toquezinho de efeito. Chegaram as brejas aí. Nós temos muita cerveja aqui, quem quiser vir beber de manhã cedo, ainda tem alguns minutos para isso, hein? Tem 8 minutos para poder beber de quarta-feira de manhã. Suba aí, vamos tomar uma. E é isso aí, time brasileiro rodando a bola. Quem sabe um bom ataque para a seleção do Brasil. Não, não, é para o outro lado, meus filhos. Meus filhos, vocês devem ir para o outro lado. Neymar quase que entrega o ouro. Vamos lá, vamos ver. Vai se... Não, agora é o Neymar. Vai se projetar, não vai se projetar. Então nós vamos com o Massacration. É isso aí, a bola tá aqui no meio de campo com a seleção brasileira. O jogo tá pegado aqui, aparentemente 3-0 pro Brasil. Nova Zelândia não se entregou, não, tá jogando, hein? É isso aí, Brasil tentando vir para o ataque, foi. Tentou fazer um passe, mas foi interceptado. Esse aí, esse daí é o Marcelo. Esperou a bola sair, vai cobrar um lateral. Isso aí, Neymar voltou até o meio de campo para buscar a bola, mas não voltou. Não pegou a bola, isso aí, Brasil tocando a bola, perigosa aí no campo de ataque, Nova Zelândia tá pra cima, isso aí, Brasil vai tocando a bola, tá difícil sair, vamos ver, toca pra um, toca pra outro, aí, Brasil fazendo aquele joguinho clássico, né, de tocar na defesa, quem tá ganhando e ganhando muito, né? Isso aí, Marcelo tenta enfiar de bola com o Neymar, Neymar volta pra Marcelo, Marcelo vem aqui pelo lado esquerdo, vai rolar um cruzamento, não, tocou curto, voltou para Marcelo, bola longa, vamos ver se ele escapa, não, conseguiu e deu um lateral esquerdo para a Nova Zelândia. É, agora os caras foram tirar, vão tirar de novo pra ver o judô, e eu parei com tudo, né? Vamos ver, eu vou ver se eu mudo de canal, se tá passando no outro canal. Não dá, né? Pelo amor de Deus, futebol brasileiro, os caras têm o monopólio. Pô, os caras têm o monopólio pra quê, então? Pra não passar o jogo? Pra passar outra coisa no meio do jogo? Ah... Ó, oh, vou te dizer um negócio, viu? Sem comentário. Demora 10 minutos uma luta de judô. Vamos perder o jogo inteiro do Brasil. Certo? Que, meu Deus do céu, viu? Vou jogar, meu amigo. Vou jogar. Ah, isso aí. Bom, isso aí. Então, nossos telões exclusivos aqui no estúdio. Bom, palquinho do DCE, isso aí, estamos assistindo o jogo de judô, aparentemente a repescagem, isso aí, o nosso Thiago Mello aí tentando se redimir, que ele perdeu o último jogo aí, a última luta, vamos ver o que vai rolar aí no judô. Brasil, É isso aí, pessoal. É que deprê, hein? Pelo amor de Deus, hein? É, perdemos, infelizmente. O Thiago Camilo merece todo o respeito. Agora, vou te dizer, eu não vou nem falar nada. Eu ia falar alguma coisa aí, mas eu não vou nem falar nada. Que se dane aí. Espero que todos esses bispos vão pro inferno aí. É o seguinte, é, o Brasil continua aí. O negócio é o Massacre, já vai mais um minutinho aí. Boa, boa. Completar então os 5 minutos dele. Mas é isso aí, estamos aqui, Brasil 3, Nova Zelândia 0. É isso aí, Brasil já está classificado para as quartas de final. Mas está levando esse jogo ainda no 3-0 aí, mostrando que é uma seleção que tem chances aí de conseguir trazer a medalha. Com certeza vai trazer. Agora vamos ver, vamos lá. Russo, você está aí em Newcastle. Como é que está aí no campo o nosso jogo? Tá tudo muito bem por aqui, né? O jogo começando a esquentar agora. Mas só gostaria de comentar que o Lucas teve uma atuação razoável, né? Não foi aquilo que se espera dele, né? Principalmente porque os europeus estão muito interessados em ver o futebol do Lucas, né? Que está sendo cogitado por alguns clubes aí da Europa. E agora aí, uma substituição no Brasil, entra Ganso. Alexandre Pato, Pato. Desculpa. Pato, 17, vai entrar. São parecidos. É verdade, é impressionante. Olha lá, vai sair o Neymar. Neymar teve uma boa atuação. Mas segue aí do estúdio. Vou ficar aqui feliz. Vocês me viram aí, mandar um abraço pro Laurindo, que me viu pela televisão, né? Isso aí. Obrigado aí. Tá legal. Olha só, vem chegando a seleção brasileira. Quem sabe agora? É isso aí. Vamos lá. Vai lá. Pato. Não, olha só, pênalti. Não. Apertou amarelo pro Alexandre. Vermelho porque ele já tinha amarelo por simulação. Eu acho que tem jogadas que não são nem simulação, nem pênalti. Não precisava ter dado o amarelo, principalmente para um jogador que já tinha. Não acho que ele simulou. Talvez até não tenha sido pênalti, mas não acho que foi uma simulação. Não acho que ele se atirou, não. Tem hora que é choque normal. Vamos ver. Ah, eu acho que não era o caso de amarelo. Também não acho que foi pênalti. Lembrando que a gente só vai transmitir se o Brasil for para a final, a primeiro tempo da final, porque vai ter um campeonato de bolinha de gude que a Record vai passar. Então, é putz, grela. É isso aí, pode chegar agora a Nova Zelândia. Escanteio para o time da Oceania. É isso aí, o Rafael. Agora o Brasil vai se segurar, né? Teve um jogador expulso e jogou muito bem o Alexandre. Podia ser um reforço para o time brasileiro na Copa, nas quartas de final. Olha só que belo toque do Marcelo. Acho que a gente tem time, não sei contra quem que a gente vai jogar. Olha só, pode ser agora uma boa jogada. E aí vem o time brasileiro com o Pato. Vamos lá, Pato, meu filho. Vai lá. Aí, conseguiu um bom toque o Pato. Olha só, pode ser agora. Eu acho que vai ser agora o quarto gol do Brasil. Chutou. Não foi o quarto gol, não. E a bola vai sair por escanteio. Não deixou que saísse. Brasil ainda pressionando, mesmo com um jogador a menos. Olha só, sobrou, não. O goleiro que é o Cliff conseguiu pegar a bola. É isso aí, não, mas isso aqui foi no chute. Então vamos ver, nós estamos revendo aqui nossos esquemas. Ver aqui o nome dos jogadores direitinho, confirmar. Levou o vermelho. É isso aí, mas eu acho que foi injusto o vermelho de Alexandre. Quem quiser sobe aqui para comentar esse vermelho. E vai atrapalhar o time do Brasil, né? Quem vai jogar? O Rômulo talvez dê mais segurança para a defesa, mas ofensivamente o Alexandre jogou muito bem esse jogo. E a torcida continua no Utererê. Olha só o time da Nova Zelândia. E aí, pode ser agora, hein? Olha só. E a bola sobra com o time brasileiro. Vamos ver, quem sabe mais um gol. Eu acho que ainda cabe um gol, apesar de estarmos já com 3-0 com um jogador a menos. Eu acho que ainda cabe mais um gol do Brasil. Ziu, ziu, ziu, ziu. Então vamos ver. Está. Lembrando que a última, que a atual bicampeã olímpica argentina não estará na, não está na Olimpíada. A campeã do mundo de futebol oficial da Copa do Mundo, a Espanha, foi desclassificada. Agora sobram poucos times tradicionais, né? Uruguai, Brasil, Inglaterra. Não sei como que está o Uruguai. Ó. O Uruguai perdeu uma, né? Também não sei. Inglaterra, o país sede. Além de inventores do futebol. E aí vai o time do, do Brasil. E agora vai aparecer o quê? Fala aí, meu filho. Isso aí, aparentemente a gente foi para o jogo de basquete do Brasil contra a Austrália, né? Claro que eu estou adivinhando tudo olhando para a televisão. E, mas falando um pouco de futebol aqui, ao mesmo tempo aqui está rolando Egito e Bielorrússia e está 2-0 para o Egito. É, acho que não vai voltar para o futebol não, viu? Eu acho que não volta não, por causa que está no fim o jogo, eles vão... Dois minutos no basquete, uns, mais ou menos uns 20 minutos na vida real. E como está mais emocionante, não, voltou o futebol. Voltou, pode ir, Massacration. É isso aí, então não sei, estamos aí. Brasil 3, Nova Zelândia 0. Estou faltando 10 minutos para o final do jogo. Então, ou seja, estamos com 35 do segundo tempo. É isso aí, Nova Zelândia vindo para o ataque. Brasil, lembrando, está desfalcado. Alexandre tomou um vermelhaço aí para uma simulação. Na verdade, tomou amarelo, o segundo amarelo e foi expulso. É isso aí, Brasil. Tem agora a chance de partir para o contra-ataque. Isso aí, Marcelo. Está fazendo um excelente jogo. Uma invertida de bola enorme, mas o bandeirinha já subiu a bandeira. Pato marcou topo. Vamos ver se estava impedido mesmo. O Pato ficou indignado, né? E vai entrar o Rômulo. É isso aí, alterações aqui no jogo, hein? Será que a Nova Zelândia vai tentar virar esse jogo ainda? Vamos ver. É, precisa virar para se classificar para a segunda fase, não é isso? É isso aí, ele tira Leandro Damião e põe Oscar no lugar. É mesmo? É. Não, Leandro Damião é. Aparentemente é isso. Só se tirou antes, porque o que estava lá era o 8, o Rômulo. Olha só. Ó, Nova Zelândia, meu filho. Não, não faz isso, meu filho. É isso aí. É com você, Bascrecha. É, tá, então, eu sou aqui. Então, é isso aí. Nova Zelândia vindo com perigo para a zaga do Brasil, tentando marcar o primeiro gol da história da Nova Zelândia sobre o Brasil. Mas por enquanto tá difícil pra eles, hein? Isso aí, mais uma tentativa enfiada de bola na área. Tava lá a zaga atenta e tira com uma bicuda. Isso aí, tentou fazer um drible de cabeça no chão, mas não deu certo. Isso aí, já vem mais um e perdeu a bola de novo pra Nova Zelândia. Nova Zelândia vem para o ataque, joguinho feio, chutou. McKinley. É, foi muito mal o McKinley, teve oportunidade. E o juiz tá tirando uma, tá falando, oh, o cara chutar mal mesmo, cara, pior que o Neymar. Mas esse aí, goleiro Gabriel, ele mesmo que tá, entrou nesse jogo, que substituindo o Neto Mundial faz. Vamos ver agora. Aparentemente o Gabriel não teve muito trabalho, assim, tirando os chuveirinhos, né, uns escanteios. A Nova Zelândia não apresentou poucas chances reais de gol. Esse aí, bicuda pra frente. E a bola tá viva aqui na área de defesa, mas tá pro Brasil. O Brasil tocando bola, tentando sair do campo de defesa. Isso aí foi falta agora. Falta foi feia. Atropelado. Esse Rojas é realmente sujo. Esse não, cara, esse é o Smeltz. Não, o Rojas. Bom, Rojas é o Smeltz. Mas esse aí, Smeltz, isso aí, eles param o jogo pra mostrar uma torcedora pedindo licença na arquibancada. Mas tamo aí. Isso aí, vamos ver agora a saída de bola aqui com o Thiago Silva, nosso capitão da seleção brasileira, mirim ou dente de leite, já que o Neymar tem 18 anos, 19. É isso aí, então, Brasil vindo para o ataque, tocando bola. Lembrando, Brasil com um a menos, talvez isso faça um pouco de diferença. Um pouco, talvez. Mas vamos ver, Brasil tentando criar. Toca para um, toca para outro. Vamos ver, isso aí, toca os chutes, tentando passar pela zaga. Mas o Brasil não tá com muita criatividade não, resolve tocar a bola, vai voltar lá pro goleiro, não, ficou aqui na defesa. É isso aí, trabalhando ali com dois, o Marcelo. Rafael, é isso aí. Vem aqui, toque de calcanhar na grande área, mas não. O zaga interceptou, ainda sobrou pro Brasil. Pode bater, não. Tocou aqui no meio de campo. Inverteu tudo. Agora sim com o Marcelo aqui no lado esquerdo. Partiu para frente, chegando na grande área. Não tem pra quem tocar, só tem um. Vamos lá, Pato se mexe, caramba. É isso aí, mas foi desarmado pela defesa da Nova Zelândia. É isso aí, a experiência aí do número 14, que é o Danilo. Isso aí, ganhou um lateral para o Brasil, que já foi cobrado. Isso aí, Brasil tentando entrar aqui. Marcelo pelo lado esquerdo tenta fazer um drible. Vamos lá, criou, tirou, a zaga bateu, pode ser gol. Boa jogada. Bela jogada de Marcelo aqui, que tá jogando bastante, hein, Laurinho. Ele tá aqui o lado esquerdo, tá sendo bem oficial. Também tá ele e o Neymar do lado esquerdo. E daí... Neymar não tá mais em campo, né? É, que o Neymar, neste momento, ele foi substituído pelo Pato. Que o Pato, aparentemente, está enfiado na banheira, ali na posição estratégica dele. O Pato está na banheira. Mas é isso aí, a bola está com a Nova Zelândia, que está vindo descendo para o ataque. Vamos ver se consegue passar da barreira do Brasil. Isso aí, vai tocando a bola aqui no meio do campo. Faz uma invertida ali para o que tomou a porrada no nariz, não, na boca, não, mas ele tá, não, tudo bem, mas é isso aí, enfiada de bola perigosa, a zaga se atrapalhou, vamos ver, não, estava lá, Juan estava lá, conseguiu desarmar o ataque neozelandês. É isso aí, mas a Nova Zelândia ensaia uma pressãozinha nesse fim do jogo. Eles querem o gol de honra, eles não querem sair da Olimpíada sem nada para mostrar para a torcida deles. Quer dizer, eles fizeram alguma coisa nos outros jogos, né? Mas eles querem fazer um gol no Brasil. Lógico que querem fazer um gol no Brasil. Quem não quer fazer um gol no Brasil? Olha só que boa jogada deles aí. Mas tiveram que recuar, rearmam no intermediário do seu campo de ataque. Aí tá no meio de campo o time da Nova Zelândia. Vamos ver se eles conseguem chegar. Bom lançamento aí. Botou a bola pra esquerda, botou na área. Ó, olha só, se sobrar agora é. Chutou mal, McKinley. Ó, o Kojak tenta arrancar os cabelos, mas lembra que não tem mais cabelo pra arrancar. Bela ajeitada de bola. Sobrou, mas sobrou fácil. É, tudo contribui para que a gente fique feliz aqui na Rádio Capivara. Tá tudo bem, tá tudo legal. Ó, encoxadinha. Ó, o goleiro brasileiro. Goleiro. Parecia um pênalti ali, mas acho que não. Não. É tiro de meta. Mas ou aí falta em cima do goleiro. Foi falta em cima do goleiro brasileiro. Jogador que é Woods. O Woods teve a cara de pau de botar a mão na bola, botar a mão no ombro do jogador do Brasil, do goleiro. Olha só, o moleque é o Hulk. O Hulk estava lá na plateia. E aí estamos. Olha, Nova Zelândia, como eu disse, uma pressãozinha nesses últimos minutos da Nova Zelândia. Pode sobrar, Marcelo vai dar um drible de corpo no jogador. Mas já foi falta em cima do jogador brasileiro. E já começamos a ensaiar uma saída de bola, mas, meu Deus, bizonho. Não pode errar assim contra o Uruguai e Inglaterra, contra os times da quarta de final, não pode errar assim. E aí vai... Vai o Brasil. Vamos ver, quem sabe um quarto gol pra gente ficar feliz. Quem sabe um quarto gol pra gente ficar feliz. Ó, o Rômulo. Marcelo. Lançamento, boa bola. Ixi. O jogou contra o patrimônio. Oscar tá em campo. Jogou contra o patrimônio o jogador da Nova Zelândia, porque ia sobrar pro goleiro. Vamos ver aqui. Que bela abertura na direita. Não tem ninguém na área, só tem o Pato. Sobrou, vamos ver o chute. O Rômulo tenta colocar no cantinho. Não teve sucesso. E o goleiro, que é o Kif, vai tentar alçar a bola ao campo de ataque da equipe neozelandesa. Veja só, mas agora a bola sobrou para o Brasil, sobrou meio estranho na matada. Ainda assim, o time brasileiro continua tentando dar essa última agredida. Pode ser agora, chutou direto para o gol, mas nas mãos do goleiro, que vai fazer a reposição. Tentou o chute direto, devia ter tentado no outro ângulo, né? Agora a Nova Zelândia tenta começar o jogo no seu campo de defesa. Pode ser que ele consiga, pode ser que não consiga. E é isso aí, nós temos mais gente aí. Osama Bin Laden vem nos visitar no estúdio. A gente está muito feliz, muito orgulhoso. É isso aí, estamos no finzinho, no finzinho, no finzinho. Mais um, dois minutos e o jogo acaba. Aí Marcelo. Aí Marcelo, e vamos com o massacreixo nesses últimos minutinhos aí. É isso aí, eu acho que o juiz não vai dar muito acréscimo não. O jogo já está definidíssimo, 3-0. É isso aí, levantou a placa, a gente não conseguiu ver quantos minutos. Mas é isso aí, Brasil 3-0 em cima da Nova Zelândia. Nova Zelândia ainda tentando marcar o gol de honra aí contra a seleção brasileira. E vai tocando a bola aqui no meio de campo, tentando abrir ali aqui com o lateral esquerdo, que vai partindo para o ataque. Olhou para a área, chuveirinho, mas mandou mal. A zaga estava esperta e tirou dali. É isso aí, agora subindo com Oscar, aparentemente não, mas não é Oscar. É isso aí. Inverteu tudo ali com o Rafael. Tocou aqui para Rômulo, voltou para Rafael. Procura, olha para frente, não tem. Volta para defesa. O juiz já devia tentar acabar esse jogo, né? Vamos aí. É isso aí, Brasil tocando bola no círculo do meio de campo. Esse aí voltou para Rafael. É, Massacrante, lembrando que a gente não ganhou hora extra. Já tava na hora, né? Eu queria estar em casa já dando um bode, cara. Acordar hoje 9 horas da manhã foi o maior punk. Imagino para você que acordou às 8. Quero ir pra casa dar um bode, quem sabe tomar uma ceva, isso aí. Mas esse aí, Brasil ali, não deixou a Nova Zelândia chegar. Agora uma chance de partir para o ataque, é isso mesmo que a seleção brasileira está fazendo. Tentou enfiada de bola, mal, muito mal enfiada de bola. Só com a Nova Zelândia agora partindo para o ataque. Nova Zelândia quer gol, hein? Nova Zelândia quer gol, quer aproveitar esses acréscimos do juiz. E vai tocando a bola, é isso aí, aqui no campo, lá direito do campo, é isso aí, uma bola enfiada para o lateral. Ele está tentando partir para o meio da área. Vamos ver, ele enfiada de bola. Tá bonito, pode ser o gol. Vamos ver, tá confuso. Lançamento, mas a zaga estava esperando. É isso aí, o número 14, que é o Danilo, tira essa bola aí, que poderia, que é, foi uma chance boa até da Nova Zelândia. Agora vem um escanteio da Nova Zelândia, batida aqui na mão esquerda do nosso goleiro Gabriel. Vamos ver, pode ser o último lance do jogo. Partiu o escanteio muito longe, muito alto lá pra cima. A bola tá viva, tiro da zaga do Brasil. Mas continua nos pés da Nova Zelândia. Mais um chuveirinho pra área. Vamos ver, tem muita gente da Nova Zelândia na área. E o Danilo tava esperto ali, tirou a bola. Lateral para a Nova Zelândia. Estamos com duas bolas em campo. Calma aí, peraí. Eles vão mandar esperar. É isso aí, agora a Nova Zelândia cobrando o seu lateral. Vai tentar fazer um chuveirinho na área, mas não consegue. É isso aí, a marcação do Brasil tá boa, hein? Não tá deixando a Nova Zelândia chegar, hein? Vamos ver, não tá deixando nem cobrar o lateral, vamos ver. Um toque muito mal feito aqui pela Nova Zelândia. Agora é lateral para o Brasil, perto da sua área de defesa. Interessante que eles não indicam o tempo, né, de acréscimo. Deve ser falha da Record. Mas é isso aí. Acabou. Fim de jogo aqui em Newcastle. É isso aí, Brasil 3, Nova Zelândia 0. Brasil mais que classificado para as quartas de final, né, Laurinho? Que é isso? 100% de aproveitamento, no mínimo 3 gols por jogo. Foram 3 gols, no mínimo. Foram 3 gols por jogo. 3-2 Egito. 3-1 Bielorrússia e agora 3-0 Nova Zelândia, vamos ver. Na semifinal de final a gente vai ganhar por 3-1. Se a gente continuar nessa tendência, é claro. Foi bom, Foi bom. Vamos comentar. Quero saber o jogo. Vamos começar aqui com o nosso visitante. Sabe primeiro o que você achou do jogo, amigo? Foi bom, jogo bom. Neymar jogou bastante, mas errou o gol, né? Infelizmente, pá. Sorte dele, ele errou o gol. Graças a Deus, tudo bem. Então é o seguinte, agora a gente vai começar, a gente vai precisar de você, que a gente vai fazer então a eleição do jogador Anatel, que é o jogador que foi o destaque do jogo por qualquer razão que você queira, certo? Pra mim, o jogador Anatel foi o Alexandre, que jogou muita bola, apareceu, veio da reserva, certo? Fez aquela jogada, então eu tô com o Alexandre. E você, amigo? Eu mesmo, Alexandre também. Alessandro e aí, Massacration? Eu acho que foi o Marcelo ali, lateral esquerdo, ele dominou, tava na frente, tava no meio, tava na defesa, é isso aí. Meu voto vai para o Marcelo, jogador Anatel. Para mim, o meu voto vai pro Naomi, aí o All Blacks da Nova Zelândia, tipo a tribo Naomi lá, os caras são fodidos, jogou muito. Lembrando que o Thiago Camilo também se destacou, né? Apesar de ter perdido, ele interrompeu nossa transmissão, cara. É. Mas diz aí, Russo, em Newcastle, o que você achou que é um jogador Anatel? Ah, eu já tô bêbado demais pra falar alguma coisa. É isso aí. Eu falei pra ele não aceitar aqueles pedacinhos de papel que o pessoal ia dar pra ele lá. O cara já tá vendo o bicho. Esse pedacinho de papel estranho, com gosto ácido, o cara já tá passando mal aqui. É verdade, ele nem sabe onde que tá. Ele acha que tá na Moca, certo? Ele quer ir pra Vila Madalena, mas ele está lá em Newcastle. É isso aí, então nós encerramos aqui, né? O jogador Anatel, valeu, amigo. O jogador Anatel, então acabou sendo o Alexandre mesmo. E é isso aí, então... Boa, galera, até a próxima. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Se encerrou, acabou, cortou. Disse a mãe que arranjei uma menina. Ela me disse, ó, meu filho, tu vai casar. Não compreendo, pois tu vive na esquina, mexendo com as meninas que moram no lugar. Não compreendo, pois tu vive na esquina, mexendo com as meninas que moram no lugar. Sai, sai, fui, fui, só com as meninas que moram no lugar. Ai, ai, fui, fui, só com as meninas que moram no lugar. E o pai dela tá com 5 carabina, um bacamarte, um fuzil e um canhão. Tá me caçando feito ave de rapina, que come e enche o pavo e solta a digestão. Tá me caçando feito ave de rapina, que come e enche o pavo e solta a digestão. Ai, ai, fui, fui, eu quero a moça, ele quer dar extremoção. Ai, ai, fui, fui, eu quero a moça, ele quer dar extremoção. Eu disse ao velho que até tomei um jeito, sou bom sujeito, resolvi vou trabalhar. Mas acontece que na hora do emprego, a mina quer chamego, me chama eu vou pra lá. Mas acontece que na hora do emprego, a mina quer chamego, me chama eu vou pra lá. Ai, ai, fui, fui, se quer chamego, me chama eu vou pra lá. Ai, ai, fui, fui, se quer chamego, me chama eu vou pra lá. Minha mãezinha, já estou cheio de anos, de desenganos, de tristezas de sonhar. Eu lhe garanto, vai ter neto no futuro, a mina deu um furo e nós vamos casar. Eu lhe garanto, vai ter neto no futuro, a mina deu um furo e nós vamos casar. Ai, ai, fui, fui, e deu um furo e nós vamos casar. Ai, ai, fui, fui, e deu um furo e nós vamos casar. Ai, ai, fui, fui, e deu um furo e nós vamos casar. Ai, ai, fui, fui, e deu um furo. dê um furo e nós vamos casar. Olha, mentira. Meu rancho de palha, lá, lá. Meu campo de malha, lá, lá. Um rosto na talha, lá, lá. E a chuva na calha, lá, lá. Cidadão da mata, eu sou. Cidadão da mata, eu sou. Água na lata, tá, tá. A mesa tão farta, tá, tá. Perdido na data, tá, tá. Achei-me na mata, tá, tá. Cidadão da mata, eu sou. Cidadão da mata, eu sou. Um touro na raia, ia, ia. Um potro na baia, ia, ia. A gente não vai, ia, ia. Qualquer um que caia, ia, ia. Cidadão da mata, eu sou. Cidadão da mata, eu sou. Meu cão me agralha, ia, ia. A minha pirralha, ia, ia. Meu pão, minha tralha, lá, lá. E um velho que ralha, lá, lá. Cidadão da mata, eu sou. Cidadão da mata, eu sou. Meu rabo de saia, ia, ia. Comigo na praia, ia, ia. Mas se um dia raia, ia, ia. A gente lá vai, ia, ia, ia. Cidadão da mata, eu sou. Matador da vila, não sou. Amo, amo a mata, porque nela não há preços. Amo o verde que me envolve, o verde sincero que me diz que a esperança não é a última que morre. Quem morre por último é o herói, e o herói é o cabra que não teve tempo de correr. de baiana mamaieira, de baiana mamaieira, naraiana mamaieira, rorarai, rorarai. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo e tua sul. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo e tua sul. Oh, oh, oh, a vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Oh, oh, oh, a vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Aos meus olhos bola, rua, campo, sigo jogando porque eu que sei o que sofro e me revolo pra continuar, menino, como a rua que continua uma pelada e a vida que há no menino atrás da bola. Para carro, para tudo, quando já não há tempo. Para pito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola. Só se não for brasileiro nessa hora. Só se não for brasileiro nessa hora. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra quer dizer em Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo tua sul. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra quer dizer em Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo tua sul. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. A vizinha tem vidraças, tem sim senhor. Aos meus olhos bola, rua, campo, sigo jogando porque eu que sei o que sofro e me rebolo pra continuar, menino, como a rua que continua uma pelada e a vida que há no menino atrás da bola. Para carro, para tudo, quando já não há tempo. Para pito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola. Só se não for brasileiro nessa hora. Só se não for brasileiro nessa hora. Ai, ai, ai. Do Pai João, na festa de Iemanjá, o Padre Nosso sem pão, Ave Maria sem ar, na fé de qualquer cristão, da terra do Paraná, dos tempos de Dom João, este chão mudou de ar, na fogueira de São João, no pé de jacarandá, uma vez que tolelê, outra vez que tolalá. Martim de Babo cantou, Camões só quis desejar, pras Índias Cabral rumou, caiu do fundo do mar. Mas sim, tem um samba novo, daí, na boca do povo. Brasileiro se sente feliz, por ter mais um novo pra gritar. Escolta é cultura, se diz, vou brincar de estudar. Brasileiro se sente feliz, por ter mais um gol pra gritar. Esporte é cultura, se diz, vou brincar de estudar. O solo deste país, a gente pode encontrar. deixar um riso no ar, um olho de chafariz, pra uma lágrima rolar, falando no Guarani, do Pijense Carajá, na ilha de Marajó, Jacaré Maracajá, Manaus em Porta Botão, rotina pra militar, Manuel esconde o feijão, o arroz já perdeu seu par. Mas sim, tem um samba novo, tá aí, na boca do povo. Jesus Cristo morreu por um gris, Tiradentes pra nos salvar. É certo que pra cada Judas tem um calabar. Jesus Cristo morreu por um gris, Tiradentes pra nos salvar. É certo que pra cada Judas tem um calabar. Mas sim, tem um samba novo, tá aí, na boca do povo. Don't feel.